MC jogou. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah. Pau, pau. Ela gosta de pau, pau, pau. Paião. Vem dançar, vem sentir. Ela chega na pista, todo mundo olha. Rebola sem medo, ninguém segura essa louca. Sente o beat, o corpo vai no flow. Quando ela passa o calor, só aumenta, bro. Ela gosta de pau, não quer parar. Vem com tudo, vem me mostrar. Sente o ritmo, deixa levar. Ela gosta de pau, pau, pau. Ela gosta de pau, pau, pau. No beat do Brasil, ela enlouqueceu. Ela gosta de pau, pau, pau. Vem comigo, baby, a noite não vai lá. Noite quente, luzes piscando. Mão na cintura, sorriso provocando. No funk do Brasil, ela tá dominando. Vem mais perto, não tenha medo. Sente o ritmo, deixa o corpo inteiro. Ela gosta de pau, todo mundo vê. No batidão ninguém consegue se conter. Ela gosta de pau.